Portal do Arrocha. Fabinho, oi. Quer passar sabonete bem devagarinho em mim, papai? Eu passo sim, delícia. Solange Almeida. Mais um sucesso, Papazone. Papazone. Eu era bem quietinho, não gostava de fazer nada. Mas quando eu vi o toque, eu fiquei todo arrepiado. Eu era bem quietinho e não gostava de fazer nada. Mas quando eu vi o toque, eu fiquei todo arrepiado. Ai, maninha, ai, mãe, eu passo no seu, você passa no meu. Ai, maninha, ai, mãe, eu passo no seu, você passa no meu. Olha só, vem. Ô, maninha, passa em painho. Bem devagarinho, painho, passa em mãe. Escorregando gostosinho. Mãe, passa em painho. Pai, passa em maninha. Tá gostoso? Vem que tá, tá, tá, tá uma delícia. Isso é bom, isso é demais. E é com muito prazer que eu chamo ela pra cantar comigo, Solange Almeida. Fabinho, oi. Quer passar sabonete bem devagarinho em mim, papai? Eu era bem quietinha, não gostava de fazer nada. Mas quando eu vi o toque, fiquei toda arrepiada. Ai, painho, ai, painho, eu passo no seu, você passa no meu. Sabonete devagarinho. Ai, painho, ai, painho, eu passo no seu, você passa no meu. Sabonete devagarinho. Mãinha, passa em painho, bem devagarinho, painho. Painho, passa o sabonete. Painho, passa em maninha, escorregando gostosinho. Ai, painho, ai, painho, eu passo no seu, você passa no meu. Sabonete devagarinho. Ai, painho, ai, painho, eu passo no seu, você passa no meu. Sabonete aí, devagarinho. Show. Aqui no Papazone é assim, ó. Tem que passar o sabonete bem devagarinho, bem gostosinho. É sucesso, Papazone. Ai, Fabinho, passa sabonete em mim, papai. Um beijo. Tá gostoso. Papazone.